cidade. Já me esqueci de muitos detalhes, mas me lembro do final. Antes que pudessem chegar ao destino, os dois homens foram pegos por uma nevasca ofuscante. Eles perderam o rumo e não conseguiram chegar à cidade ao anoitecer. Na manhã seguinte, amigos preocupados foram procurar os dois homens. Por fim, encontraram o mestre, congelado até a morte, de cara na neve. Quando o ergueram, encontraram um servo, gelado, mas vivo. Ele sobreviveu e contou como o mestre tinha voluntariamente se deitado sobre ele para salvá-lo. Por muitos anos não pensei nessa história, mas quando li o que Cristo disse que faria por nós, me lembrei dela, pois Jesus é o mestre que morreu pelos seus servos. Alcancei misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência. 1 Timóteo 1,16. Nosso Salvador se ajoelha, observa os atos mais obscuros da nossa vida, mas em vez de recuar horrorizado, ele estende a sua mão bondosa e diz: Posso apagar isso se você quiser. E na bacia de sua graça, ele enche a mão de misericórdia e lava os nossos pecados. Nossa fé não merece o amor de Deus, mais do que a nossa estupidez o põe em risco. A cruz era pesada, o sangue era real e o preço foi exagerado. Teria levado você ou eu à falência. Então ele pagou por nós. Chame isso de simples. Chame isso de presente, mas não chame de fácil. Chame pelo que é. Chame de graça. Nossa pena está paga. De volta aos nossos dias na escola primária, meu irmão ganhou uma pistola de ar comprimido no Natal. No mesmo instante, montamos um estande de tiro ao alvo no quintal e passamos a tarde atirando contra ele. Cansando-se da facilidade com que acertava o círculo, meu irmão mandou-me buscar um espelho de mão. De costas para o alvo, pôs a arma sobre o ombro, localizou o espelho, o pontinho preto no estande, e fez a melhor imitação de um herói do faroeste. Mas errou o alvo. Também errou o depósito atrás do alvo e a cerca atrás do depósito. Não tínhamos a menor ideia de onde o chumbinho da pistola havia parado. No entanto, nosso vizinho do outro lado da viela soube. Ele logo apareceu na cerca do quintal dos fundos, perguntando quem havia atirado e quem iria pagar pela porta de correr de vidro. Nesse momento, fingi não conhecer meu irmão. Mudei meu último nome e aleguei ser uma visita do Canadá que viera passar as férias ali. Meu pai foi o mais nobre do que eu. Ouvindo o barulho, ele apareceu no quintal, acabando de acordar de sua soneca no dia de Natal, e conversou com o vizinho. Entre suas palavras estavam as seguintes: Sim, são meus filhos. Sim, vou pagar pelo erro deles. Cristo diz o mesmo a seu respeito. Ele sabe que você erra o alvo. Ele sabe que você não pode pagar por seus erros, mas ele pode. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Romanos 3, verso 25. Ser salvo pela graça é ser salvo por Jesus, não por uma ideia, doutrina, crença ou congregação religiosa, mas pelo próprio Jesus, que irá subir aos céus qualquer um que lhe der consentimento. Se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1, verso 7. Deus não negligenciou os nossos pecados para que não os endossasse. Ele não puniu você para que não destruísse. Em vez disso, encontrou uma maneira de punir o pecado e preservar o pecador. Jesus recebeu a punição que era sua, e Deus deu a você o crédito pela perfeição de seu filho. Um pecador salvo pela graça. John tinha trabalhado no mar desde os 11 anos. O pai dele, um capitão inglês a serviço no Mediterrâneo, levava-o a bordo e o treinava para ingressar na Marinha Britânica. Ainda que John ganhasse em experiência, perdia em disciplina. Ele zombava da autoridade, andava com as pessoas erradas, afundava nos modos pecaminosos de um marinheiro. Embora o treinamento tenha qualificado para servir como oficial, seu comportamento fez com que fosse castigado e rebaixado. Por volta dos 20 anos, John foi para a África, onde se interessou pelo lucrativo comércio escravo. Aos 31 anos, ganhava a vida no Greyhound, um navio negreiro que cruzava o Oceano Atlântico. John ridicularizava a moral e zombava dos religiosos. Até fazia piadas a respeito de um livro que, no fim, iria ajudá-lo a reformular a sua vida: A Imitação de Cristo. Na verdade, ele estava depreciando este livro algumas horas antes de seu navio ser atingido por uma tempestade violenta. Naquela noite, as ondas golpearam Greyhound, girando o navio por um minuto no topo de uma onda, arremessando em seguida em um vale alagado. John acordou e viu sua cabine cheia d'água. Um lado do Greyhound estava avariado. Normalmente, um dano assim teria levado um navio ao fundo do mar em questão de minutos. O Greyhound, no entanto, ainda carregava carga e continuava navegando. John trabalhou a noite toda, por 9 horas. Ele e os outros marinheiros se esforçaram para evitar que o navio afundasse, mas ele sabia que era uma causa perdida. Por fim, quando suas esperanças estavam mais avariadas do que o casco do barco, John se atirou no deck, tomado pela água salgada, e implorou: "Se nada disso adiantar, então, Senhor, tenha misericórdia de todos nós." John não merecia misericórdia, mas a recebeu. O Greyhound e sua tripulação sobreviveram. John nunca se esqueceu da misericórdia de Deus mostrada naquele dia tempestuoso do Atlântico em fúria. Ele voltou para a Inglaterra, onde se tornou um pregador poderoso e um compositor prolífico. Você canta as músicas que ele compôs, como esta aqui. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Esse mercador de escravos que se tornou compositor de músicas era John Newton. Nos últimos anos de sua vida, alguém lhe perguntou sobre a sua saúde. Ele confessou que suas forças estavam definhando. "Minha memória quase já se foi", respondeu, "mas me lembro de duas coisas. Sou um grande pecador e Jesus é um grande salvador." A salvação é um negócio de Deus. A graça é ideia, obra e custo dele. Tentativas de autossalvação não garantem nada além de exaustão. Vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versos 8 e 9. Você acha que Deus o amaria mais se você fizesse mais, certo? Acha que se você fosse melhor, o amor dele seria mais profundo, certo? Errado. Perdoado pela graça. Nos primeiros dias da Guerra Civil Americana, um soldado dos Estados do Norte foi preso sob acusação de deserção. Incapaz de provar a sua inocência, ele foi condenado e sentenciado à morte dos desertores. O recurso de apelação chegou à mesa de Abraham Lincoln. O presidente se apiedou e assinou a sua absolvição. O soldado voltou ao serviço, lutou a guerra toda e foi morto na última batalha. No bolso do seu uniforme estava a carta assinada pelo presidente. Perto do coração do soldado estavam as palavras de perdão do seu líder. Ele encontrou coragem na graça. Fico imaginando quantos outros milhares encontraram coragem na simbólica cruz de seu Rei Celestial. A graça é toda Jesus. A graça existe porque Ele existe, opera porque Ele opera e é importante porque Ele é importante. Você não consegue ser bom o bastante para merecer perdão. É por isso que precisamos de um Salvador. Confiando na graça de Deus. Você precisa confiar na graça de Deus. Siga o exemplo dos mineiros chilenos, presos debaixo de 600 metros de rocha sólida. Os 33 homens estavam desesperados. O colapso de um túnel principal selara a saída e os empurrara para o modo de sobrevivência. Comiam 2 colheres de atum, 1 porção de pêssegos e tomavam 1 gole de leite a cada 2 dias. Por 2 meses oraram para que alguém os salvasse. Na superfície acima deles, a equipe de resgate chilena trabalhava sem parar, consultando a NASA e encontrando-se com especialistas. Eles criaram uma cápsula de 4 metros de altura e perfuraram primeiro um buraco de comunicação, depois um túnel de escavação. Não havia garantia de sucesso. Ninguém jamais ficara preso debaixo da terra por todo esse tempo e vivera para contar a história. Dessa vez, alguém sobreviveu. Em 13 de outubro de 2010, os homens começaram a subir cumprimentando-se e entoando cantos de vitória. Um que era bisavô, um de 44 anos que estava planejando um casamento, depois um de 19 anos. Todos tinham histórias diferentes, mas todos tomaram a mesma decisão, acreditaram que alguém os salvaria. Nenhum deles respondeu à oferta de resgate com uma declaração de independência. Eu consigo sair daqui sozinho, apenas dê-me uma nova broca. Eles olharam para a sepultura de pedra, tempo suficiente para chegar a uma opinião unânime. Precisamos de ajuda. Precisamos de alguém que penetre neste mundo e nos tire daqui. E quando a cápsula de resgate chegou, eles subiram. Por que é tão difícil para nós fazermos o mesmo? Achamos mais fácil acreditar no milagre da ressurreição do que no milagre da graça. Temos tanto medo de fracassar que criamos a imagem da perfeição, com medo de que o céu esteja mais desapontado conosco do que nós estamos. O resultado? A pessoa mais exausta da Terra. As tentativas de autossalvação não levam a nada, a não ser a exaustão. Corremos e nos apressamos tentando agradar a Deus, colecionando medalhas de mérito e pontos extras, e franzindo a testa a qualquer um que questione nossas conquistas. Chamamos-nos de a Igreja dos Rostos de Cães de Caça e Ombros Caídos. Pare com isso, de uma vez por todas, chega desse frenesi. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus e não por meio da obediência à regra. Hebreus 13, verso 9. Jesus não diz: venham a mim todos os que são perfeitos e sem pecados. Totalmente o oposto. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Se não aceitar o perdão de Deus, você estará condenado a ter medo. É possível enfraquecer o medo, mas não extingui-lo. Apenas a graça de Deus tem esse poder. Jesus nos ama demais para nos deixar em dúvida sobre sua graça. Ele não guarda uma lista com nossos erros. Deixe a graça superar seus recordes impeditivos, suas críticas e sua consciência culpada. Veja a si mesmo pelo que você é, um projeto de remodelagem pessoal de Deus, não tudo em si mesmo, mas uma peça em suas mãos.